Cê Júnior, é o top da sofrência ao vivo. Vem comigo assim. De segunda a quinta tá tudo bem, o nosso amor tá feito sempre, sem briga, sem discussão, só amor e atenção. Mas no fim de semana ela vai fazer tudo de novo. É bem sua cara, sai cedo e sua vontade madrugada. É bem sua cara, fala pra mim que vai beber e encher a cara. É bem sua cara, posta no status que cê estou com a gelada. É bem sua cara, fala pra mim que vai mudar e não muda nada. Chama aí, mano. Bora, meu parceiro Léo Santores. Que moda é essa, papá? Pra acabar com a cachaça do mar, vem. Chama aí, vai. De segunda a quinta tá tudo bem, o nosso amor tá vencendo, sem briga, sem discussão, só amor e atenção. Mas no fim de semana ela vai fazer tudo de novo. É bem sua cara, sai cedo e sua vontade madrugada. É bem sua cara, fala pra mim que vai beber e encher a cara. É bem sua cara, posta no status que cê estou com a gelada. É bem sua cara, fala pra mim que vai mudar e não muda nada. Bora, meu parceiro Bill Cergueira, tamo junto. Alô, Val Transportes. Alô, Neguinho Transportes, aquele abraço. Cê Júnior Rios. Bora, ET Produções.